Boa tarde, é Papa Romeu, Cláudio Rafa. Marcelo Echo Fox. Afirmativo, meu irmão. Direto da presente, vai fundo a 50 graus com 79, evite sobre o voo da 09 do solo e chame controlado. Marada controlada, direto para o 6, chame a rotação. Número 250 do Clube 27, chame o controle, da viagem. 20, cumpriu frequência? Número 08. 208, obrigado. Boa tarde, decorado, estou vindo a Puca. 250, contato, vou dar uma decorada, isso é a Puca para o 350. Puca 350, ou 250. Eu quero ter um forma iniciando sobre o voo, galera. Vamos lá, micro sobre o voo, micro sobre o Obrigado, cruzamento no 4 que eu tô 3, contato na terra da colégia Subrovia, salve o ônibus para o 300. 300, via salvo o ônibus para o 400. Pilote alemão, prossiga. Pilote alemão, que mantém o sinal de Uruguai, via sobre corredores, ônibus. A meu ver, o milhas de fogo. Felipe, minha colagem, pronóstico, vento na 0 graus de trás. Felipe, pronóstico, telefone. Felipe, 1286, para 11. Correto. Chamei Cifre em 2685, alternativa 2545, 1250. Pronto, circuito controle, assina identificação. Pronto, controle, salvador. Senhor 4. Escuta, 3204. Deixa eu te dar uma chamada para o controle em ponte, por sinal, para tomar o meu cérebro seco. Helicóptero anteriormente informado à sua direita, agora o 100 pés, o voo parado. tem qualquer problema com ele? Negativo, ainda não estabilizou o contato do Serra do Campo. A gente está cruzando agora a contrato com a sua direita, é CATS-PES. Eu tenho que pegar baixo, CATS-PES ainda não visual, o Serra do Campo. Aí o 4463, chame o centro Recife, as frequências são 2, 5 de cima 1. 2 de couro, 4463. Salvador, confirma o vento para Serra Golfo e Oscar. 170 graus com 08 nós. 170 graus com 08 nós, ambiente Serra Golfo e Oscar. Parque, tá tudo Romeu Oscar. Vai iniciar o táxi saindo do Parque 5. Siga como número 2, chama o táxi do Papá. Grande Júlia, a Xane chama para o seu táxi. Mantenha a posição para a próxima planta. Confiança, só nas 4-3, autorizado backtrack, chama o lugar da mata. Tio, aproximação, aliás, é que eu estou em cabeceira, mas chama aqui, Salvador, é 118, decimal 9, chama. Vieram, partiu 1895, obrigado, um ótimo dia, só 3-2-0-4. Mantenha o ponto de espera, companhia nacional. Já vou até, sim. Escondi, 4 final, tá 1 a 0. Daria 3104, vento 0 graus, com 12, autorizado, pista 0. Vamos autorizado no 0, 3804. 0, Boa, 3-4-0-4. Pronto. Estou indo em direção para o Vedaniário e mantenho a pista na 7. Capitão 3437, projeto decolar. Pistão zero, vento na 7 graus, meia dúzia lá. Decolagem 3437. 2067, após a rolagem do vento, já alinhar e manter pistão zero. Rolagem do vento, 2067, manter pistão zero. Eu sou o Thiago no 45, a Sione, chame pronto para o táxi. Vou uniforme, deixe matar o 050. Seu Juliette, atento ao seu médico que ficou à frente, tem nível de colagem em pistão 7, vento no 0 graus, 07 mais. Então 3437, chamando 208, controle. 08, mano. 7, 208, pelo hotel. 7, contato radar. Meu colega subiu, Aborona 0360. Aborona 360. O Salvador, o Papa Thiago, o Kilo Romeo. Pega condição de reais, pelo corredor achou que foi um treleiro para levar. Vale, autoriza da presente 2500 direto para o destino. 2408, fica de direto, já de boa metade aí, um abraço. Salute. Até hoje. Aguardado pelo Romeo. Salvador, tá passando o Vitor Cervilhés, que o Corona se escuta, nos dá um convite e o Kilo Romeo, tá? Minha 12 horas. Eu tenho direito no meu peso em condições de reais, então, quando eu achei, como eu fora levar. Posso ver para o Vitor Cervilhés. O Kilo Romeo, subitário para os pesos, o último tem Salvador no 08, direto do Morro São Paulo. Direto do Morro de São Paulo, estamos através do Cerro do Lão. Ok, 2500 realizados, por favor. Cerro Max 7500 pés, tome no através de Tarique. E aqui é o meu carro confirmado, passou por fora do Lão, correto? Eu falo que vai utilizar com dois tráfegos em rumo oposto no corredor Axé. Um subindo para 2500, cruzando 1500 para 2500, e o outro, o segundo, mantendo 1010. Ambos acabando de decolar do Salvador. Certo. Eu falo através do ponto de pessoa. O trem de noite com o transição de tudo? Tá tudo nada isso, até a casa aqui com o Kilo Romeo, ele tá subindo para 97. Isso, acho que é o meio igual a 12 horas, correto? Sim, vou ter que ser igual. Certo. Falou que vai cruzar com um helicóptero 500 pés, já no trazer do fora da barra, que tá tentando meio. Controle, boa tarde, controle 067. 067, contato na terra, decolagem, suba e mantenha 360, após cruzar 2.0, direto, Leber. 7.0. Eu não acho que você estimado de pouso em mão. Não acho que estimado de pouso em mão de São Paulo. 1.6 a 1.5. 1.6 a 5, pouso, copiado. Puxando a minha 213, chame o 7.25, 25, 25, 1. Eu revirando o circuito sobre o voo. Toma lá, revirando o circuito sobre o voo, que trouxe a data. Fernando, pode afirmar o ajuste para o que você quiser? O ajuste em Salvador 908 agora. Autorizado LR do Colácio, na 0, vento, 180 graus, 089. Autorizado alinhado, colar o Colácio. Mike, visual. Thanks, Papa, Charlie Mike, autorizado sinal 17, reporte 3 milhas fora. Vou falar 3 milhas fora. Ok, gente, ultrapasse o táxi do seu papai, ok? Sete, um, agora, quatro, um. Ok, 58, frequente livre. Charlie Mike é avistado por autorizado pista no 7, vento 1, 9, 0, 0, 0, 5, 9. Sim, foi, vai. Prossiga para Salvador. seria pro ADB da presença? Pode, muito inicialmente era o Rio, só o Rio. É, você tá mantendo o Rio. Ajustado no 09 no 35. 4.008, sobre restauração, já tem um pouco. Resumindo, ele botou 4.008, vou direto para a Corrigem. Motor sem reserva 2.500, para Roma 2.80. Você mais voluta a automação? Correto, mas tem a subcarga 2.500, 2.500, última traçadora 1.008. Tomando uma 280, mantendo sem reserva 2.10. Senhor, eu tenho condição de subir para 2.500 pés. Tem condição de fazer curva ou uma flor direta do aeroporto? Estou mantendo 1.500 pés. É 2.80. Ok, então vou manter com 2.80. Vou ajudar a sete postura para descer. A gente se aproxima de se manter um 050. 050, 2770. Romeu Charlie, na fase de decolagem mantém até 2.000 pés após o cheiro no perfil de saída da mão. Vem que você será grande noite mais, decolagem autorizada. Salvador é 1, 9, 8, 9, 5. Obrigado, bom trabalho. Salvador, Oxalá 6356, boa tarde. Continua a aproximação, pistão 0, guarde pista livre, ajuste no 08. 08, vai dar pista livre, 63, comente. Logo 013, decolagem autorizada, pistão 0, 150 graus, 089. Chega da colagem 1 no 0, vou 2013. 71? 3771, escuta. Aqui é a Pro 45 Paulo Locador, no rumo 035, descendo para 4 no 3, e última transição ali no 08. Sente, vai manter a torre, essa coisa é toda, descendo para 4 no 7, 1 no 08, 271. Acho você. Ah, escuta, senhor. Está matando 3 mil, correto? Sim, senhor, afastado 17 mil. Com a radial, cruz. Correta 3378 no posto de espera da Pro. Quem mais tem ponto de espera? Tá, 377. 7. Estou com a sucção. Batendo 3 no 10, pouco já. Quem mais tem a posição no Gambaraz Cruz? Oxalá 6356, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 60 graus, 089. Livre, pouso. Baixa, Xané 6320, transfere a direta 150. Xané, eu tô Xané. Controle Salvador, gol 2013. 2013, contato retorno da colagem, subiu a Arborona para 3-0. Arborona 3-0, 2013. Oxalá 6-0, sem indicação, decimatão 050, chegada do Bomédio 1. Identificou dessa 050, Bomédio 1. Autoriza a etapa, presente, com 6-3-0. Alagem. Azul 2771, desce para 2 mil pés, hoje desce para 2500 pés, altímetro em Salvador, 1018, na sequência ali, interceptação da localização, chama o chão do resto. Afirmativo, 2518, na sequência autorizada, interceptação da localização, 2771. Zorra Pegante, selecionar esse rádio, 6065, deixa afastar de Salvador, 1580, chama o controle leve, 1218, decimal 1. Identifique, decimatão 060, chegada BF, redução da velocidade 230, nosso. 209, 060, na ponta, que a temperatura exterior explosão esse do R2 da livre decolagem de pista 17, vento 90 graus, 079, após a decolagem, mantém o eixo até 3 mil pés. Lembrar que o que eu estou ligado a manter. 5 mil pés. Oi, gente, para 050, ajustado no 08. 050, ajustado no 08. Novo. Vamos para o 06. Acho que eu estou no 06. Vou para o Ceado lá. Ah, direção Ceado, estou no Ceado, né? Eu não tinha fome de ver, tá? Alemanha 356, Salvador 17, Zoragueta 5, Foxtrot, chamando a visão no decimal 9.